Roça. Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele. Tá machucando, né? Judiando, né? Sei bem como é que é. Eu nem te conto o resto que vem por aí. Prepara o coraçãozinho. Já tô de novo, amor. Você vai ver. Vai doer, vai doer, vai doer. Quando você vê ele me chamando de bebê, vai doer, vai doer. Quando cair a ficha que você vai perceber, vai doer, vai doer. Quando você vê ele me chamando de bebê, vai doer, vai doer. Quando você vê ele me chamando de